escorregar pelos ombros. Pelo dia que pensei estar no fim da linha, pela sombra que instalou a inércia nos passos, pela nuvem que pairou sobre o telhado. Com audácia troco o verso pelo acaso, com astúcia encaro todos os atos, com malícia troco os fatos pelo lúdico, com bravura sigo meus ideais de luta. É o movimento que reside na memória, é estar aqui sem ter pra onde ir. Invento um verbo por acaso, com astúcia encaro todos os atos, com malícia troco os fatos pelo lúdico, com bravura sigo meus ideais de busca. É o movimento que reside na memória, é estar aqui sem ter pra onde. Vai subverter, desejo te de...